Ficheiro 9, página 87, novo capítulo. A mãe ainda tem a comida toda no prato. Quase não come desde que chegamos cá. É verdade que a comida do hotel é outra vez má. As batatas encruadas e a carne cheia de nervos. Mas a mãe podia fazer um esforço. Quando a minha mãe não queria comer, o pai obrigava-a. Não temos raízes no chão. Repito as palavras que o pai costuma dizer e peço à mãe que coma. Não temos raízes no chão. Os comprimidos no estômago sem comida são pior do que ácido. As palavras do pai, sem o pai, no restaurante do hotel. Falo baixo porque as mesas estão quase coladas umas às outras. Tiveram de acrescentar mesas por causa das bichas que se fazem em todas as refeições. Começam logo de manhã para o mata-bicho e todos reclamam do tempo que se tem de esperar em pé. O almoço começa a ser servido ao meio-dia e meia e às 11 já há gente a guardar a vez. Gente encostada à parede a falar das coisas de lá. A minha casa é isto, a minha casa é aquilo. Deixei lá isto e aquilo. Os tiros isto, os morteiros aquilo. Com a televisão é a mesma coisa. Horas antes do início, a sala enche-se de gente. E mais uma vez, a minha casa é isto, a minha casa é aquilo. Deixei lá isto e aquilo. Os tiros isto e os morteiros aquilo. Afinal, a televisão, o cinema em casa da metrópole de que todos lá falavam, é a preto e branco. E pequenino, um retângulo que mal se vê e que se ouve mal. Um som roufanho, como o do rádio do pai, quando as pilhas começavam a ficar fracas. E não dá nada de jeito, só revolucionários sempre a dizer a mesma coisa da revolução. Há muita gente de Moçambique aqui no hotel, mas os de Angola quase não se dão com os de Moçambique. Os de Moçambique têm a mania que viviam na Pérola do Índico, e usam palavras em inglês, chamam boys aos miúdos pretos e dizem que moravam em flats. Falam de monhés e de chinas. A dona Suzete, do 310, é moçambicana e está sempre a fritar chamuças no quarto. O corredor fica todo a cheirar a fritos. A diretora qualquer dia expulsa-a. Às vezes, os de Angola e os de Moçambique desentendem-se acerca de qual era a melhor colónia. As outras colónias quase não contam. Quando o pai chegar, vai defender Angola tão bem que os de Moçambique nunca mais abrem a boca. Gosto de ouvir os de Moçambique falarem dos dragões da morte, das machambas, do ataque ao posto administrativo de Chai, do Hotel Pulana. Não consigo perceber porque é que discutem tanto qual era a melhor colónia, se já perdemos as duas. Quer dizer, Angola ainda é nossa, mas só até ao dia 11 de novembro. A mãe brinca com o garfo. Tem o olhar posto na cadeira vazia, em frente dela. As mesas do restaurante têm 4 lugares e a cada refeição o lugar vazio lembra-nos que o pai ainda não chegou. Sentimos a ausência do pai em qualquer sítio, mas à mesa é pior, porque sabemos que estamos a pensar no pai e a sua ausência ainda dói mais. Mas daqui a uns dias o tio Zé já deve ter recebido a carta da mãe e diz ao pai onde estamos. Daqui a uns dias o pai chega. Posso mandar nos meus pensamentos, porque não tenho a cabeça fraca da mãe, nem os demónios a rondar-me. Posso entreter a minha cabeça com o que quiser. Quantas pessoas estão neste hotel? Um problema bem melhor do que os da professora Maria José, nas tardes de aritmética. Tanques que se enchiam por um lado e se esvaziavam por outro. Uma dor de cabeça que não servia para nada, quando há problemas que podem resolver alguma coisa. Quantas pessoas estão neste hotel? A resposta certa é 336. O hotel tem 6 pisos, cada piso 28 quartos. Cada quarto é ocupado por 2 pessoas. Um problema mais útil do que os problemas dos tanques ou das laranjeiras, que em cada ano duplicavam a produção. Um dia enganei-me e as laranjeiras passaram a dar metades de laranjas em vez de laranjas inteiras. E a professora Maria José: o menino já viu uma laranjeira dar meia laranja? E eu, esforçado, sem saber como me livrar da laranjeira, que no meu caderno não dava laranjas inteiras. Mas este problema, sim, vale a pena. 336 pessoas. Se conseguisse entender sempre o que os problemas pedem e se me fosse dado tanto tempo para os resolver, quanto o que passámos na bicha, à espera de mesa, fazia sempre tudo certo. Nem precisava de lápis e papel. Tenho a certeza que a resposta é 336 pessoas, mas no hotel estão 336 pessoas, mais ou menos, porque o piso dos hóspedes está quase vazio. Mas nos outros pisos há mais do que duas pessoas em muitos quartos. Pode não parecer que 336 pessoas são muitas pessoas, mas são, especialmente quando estão tão perto e todas a quererem almoçar. É fácil mandar-nos nossos pensamentos, mas não podemos mandar-nos pensamentos dos outros. E tenho a certeza que a mãe está a pensar: há pretos capazes de tudo, eles não são como nós. Há histórias de brancos que foram apanhados pelos pretos e os olhos da mãe muito abertos. Quase podemos ver o corpo grande do pai a sobrar na cadeira. O corpo grande do pai sempre sobrou em todo lado. Às vezes é pior quando não os matam. O pai está sentado, mas não nesta cadeira. Às vezes é pior quando não os matam. Deve ser por isso que a mãe não come. Deve ser por isso que olha para mim e para a minha irmã como se não compreendesse a nossa fome ou o que é que o pai pode estar a fazer numa cadeira que não é a cadeira em frente dela. Estou a inventar. Tenho de estar a inventar. Ultimamente não faço outra coisa. Deve ser por estar neste hotel que tem tantos quartos e corredores, que tem este restaurante com janelas enormes viradas para o mar, onde já se fez o copo d'água do casamento de uma princesa a sério. Um hotel tão bonito como só a metrópole podia ter. O candeeiro do restaurante é ainda mais bonito do que do escritório da diretora. Um candeeiro no centro do teto, com centenas de pingos de vidro. Quando viemos ao restaurante pela primeira vez, a minha irmã disse: brilha tanto que parece um sol. A mãe queria tanto um candeeiro de teto para a sala. Passava tardes no Quintas e Irmão a escolher candeeiros que o pai não comprava. Para o ano que vem, dizia. O Quintas e Irmão não tinha armários como os que estão encostados à parede, nem pratos como os que os enfeitam. Só tinha visto pratos como estes nos livros de história. Pratos com caravelas desenhadas em mares tumultuosos. Mas o mais bonito do restaurante é a tapeçaria que está na parede do fundo. Uma tapeçaria com índios e marinheiros a assistirem à primeira missa do Brasil. É o que está escrito na parte de baixo, com letra do tempo dos reis. A primeira missa do Brasil. Uma tapeçaria que nem as igrejas lá tinham. Não há comida como a minha, diz a mãe. A mãe nunca gostou de comida que não tivesse sido feita por ela. Mesmo quando aos domingos íamos almoçar ao Vilela, a mãe: não há comida como a minha. Os olhos debaixo do pó azul e os lábios cor-de-rosa. Não há comida como a minha. Não era verdade. Mas o pai não deixava que dissessemos à mãe que a comida dela era má. Por isso, nem eu, nem a minha irmã a desmentíamos. O lugar vazio faz as vezes do pai. O lugar está vazio, mas o pai vai chegar. Se o pai não estivesse para chegar, não estavam ali os talheres, o prato e o copo. O pai vai chegar a qualquer momento. Vai dizer que está calor, que o verão da metrópole é quase tão quente como o de lá. Vai sentar-se e pedir um canhangulo. Os empregados não nos querem cá e não gostam de nos servir. Acreditam que os pretos nos puseram de lá para fora porque os exploramos. Perdemos tudo, mas a culpa foi nossa. E não merecemos estar aqui, num hotel de 5 estrelas, a sermos servidos como éramos lá. Os empregados preferem servir os pretos, que nem nos talheres sabem pegar, a servir-nos a nós. Acham que os pretos são vítimas, que ao fim de 5 séculos de opressão ainda tiveram de fugir da guerra. Deem-lhes de comer, como nós demos. Sirvam-nos e um dia vão ver. Quando eles se revoltarem e quando lhes fizerem o que nos fizeram a nós, batem-lhes à porta e levam-nos de mãos atadas. Vão levá-los e eu vou rir-me. Os de cá podem dizer o que quiserem, que não vão mudar a minha opinião. Os pretos não prestam. Também se riam para nós, até terem uma katana na mão. Os de cá ainda vão arrepender-se, mas já vai ser tarde demais e eu não vou ter pena nenhuma. Mas quem os empregados gostam mesmo de servir são os hóspedes normais, quando os há. Hóspedes que não se misturam connosco, hóspedes sentados nas mesas que lhes estão reservadas e onde não nos podemos sentar. Ordens da diretora. Mesas ao pé da janela, postas com vários copos e um sem fim de talheres. Os empregados parece que voam quando os hóspedes os chamam. Até metem nojo, com as suas bandejas e os seus fatos de pinguins. Um sorriso exagerado, como os dos bonecos animados. Não há muitos hóspedes normais. Devem ter medo de vir para hotéis ocupados com retornados, para um país cheio de revolucionários. Quase todos os dias há maca, mas os hóspedes estão protegidos. A diretora diz, é proibido o acesso ao piso reservado aos hóspedes. É proibida a ocupação das mesas dos hóspedes. É proibido incomodar os hóspedes. Hoje há um hóspede. Deve ser um estrangeiro que veio ver a revolução. Um estrangeiro como os que trabalhavam nos navios que atracavam no porto. Os navios de onde o pai nos trazia as surpresas. Tenho uma surpresa. O pai, com as mãos atrás das costas, mas sem estarem amarradas como quando os pretos o levaram. Tenho uma surpresa. Era tão bom correr para o pai nessas alturas. O pai trazia bonecas de Las Palmas para a minha irmã. Bonecas que tinham um disco na barriga. Mamá, papá, eu sou uma chica muito guapa. Para mim, trazia-me carros a pilhas. Durante uns dias, no bairro, deixávamos de ser os filhos da Dona Glória que tinha aqueles problemas e passávamos a ser os que tinham brinquedos do estrangeiro. Durante uns dias, éramos os miúdos mais importantes do bairro. Pelo menos, eu era. Acho que a minha irmã nunca soube tirar partido das bonecas que falavam, mas eu sabia tirar partido de tudo o que o pai me trazia. Os outros miúdos, deixa-me brincar só um bocadinho. Não podia deixar que se fartassem. Era esse o segredo. Só um bocadinho. Os miúdos às vezes chateavam-se. Vou pedir ao meu pai que me compre um igual. Mas havia sempre a resposta mágica. Veio de estrangeiro. Não está à venda em lado nenhum. O pai também trazia à mãe perfumes franceses e caixas de pêssegos da África do Sul. Pêssegos rosados, deitados em palhinhas, com que a minha irmã fazia as camas das bonecas, camas a cheirar a pêssegos. Não havia vizinha que não invejasse a mãe quando recebia os perfumes franceses e os pêssegos da África do Sul. Os outros maridos do bairro não traziam coisas do trabalho ou traziam porcarias, como o da Dona Alzira. Que interesse pode ter tantos cinzeiros com o emblema da cuca? Ou os restos de fazendas que o marido da Dona Gilda, que trabalhava na gajageira, trazia. Nem para panos de cozinha davam. Era o mesmo que não trazerem nada. O pai trazia coisas boas dos navios estrangeiros. Levava os caminhões carregados de café e trazia-nos coisas tão boas que a mãe deixava de ser a Dona Glória, que tinha problemas, e passava a ser a Dona Glória, que tinha os seus problemas. O que era completamente diferente de ter problemas. Toda a gente tem os seus problemas, mesmo as vizinhas. A mãe mostrava os perfumes franceses e as vizinhas têm de pôr só umas gotinhas cada vez. A mãe não as ouvia e encharcava-se com o perfume francês. Um cheiro tão forte que nos dava tosse e nos punha tontos. Ainda bem que os perfumes franceses eram pequeninos e se gastavam depressa. O pior era que, quando a mãe voltava a cheirar a água de colónia Cifres, como todas as vizinhas, passava a ser outra vez a Dona Glória que tinha problemas. Ou mesmo a Dona Glória que tinha aqueles problemas. Quando os tiros começaram, o pai já quase não trazia surpresas dos navios. Mas quando o pai chegar, vai voltar tudo ao que era de antes. Um dia destes, o pai aparece aqui no hotel cheio de prendas. Como no dia em que trouxe o rato Mickey, que dançava, e os walkie-talkies americanos. O Gegé e o Lee também tinham walkie-talkies, mas os meus eram para profissionais. Os espiões usavam walkie-talkies como os meus. O pai sempre tomou conta de nós. Qualquer dia o pai aparece no hotel e vai tomar conta de nós outra vez. O pai não vai deixar que me aconteça o que aconteceu ao Hilário. Que a mãe fique como a Dona Eugênia. O pai sabe que a mãe já tem a cabeça fraca e que não se deixa tratar. Nada, nem ninguém consegue tratar a cabeça da mãe. E muito menos tratar as outras coisas. Caixas de comprimidos deitadas para o lixo. Tiram-me o sono, enjoam-me, dão-me tonturas. Até o Sr. Antunes da farmácia tinha pena. Custa-me ver tanto dinheiro deitado à rua. O Sr. Antunes da farmácia também deve ter vindo para a metrópole. Um dia destes entramos numa farmácia e damos de caras com o Sr. Antunes, com a bata branca e os óculos pendurados na corrente de prata, a dizer, como lá, isso é tudo nervos. As doenças de nervos são as mais ruins de curar. A mãe pousa o garfo, dando a refeição por terminada. Dantes, o saco dos comprimidos estava sempre na bancada da cozinha e antes de cada refeição a mãe tinha o hábito de ordenar cuidadosamente aqueles que ia tomar. Agora já não há nada, nem saco, nem bancada, nem cozinha, e a mãe faz o que lhe apetece. Como as mesas estão muito juntas umas às outras, baixo a voz e pergunto à mãe pelos comprimidos. Aqui não preciso de comprimidos, diz a mãe, sem baixar a voz. Aquela era uma terra abençoada, mas não para mim, que fiz o meu corpo aqui. A mãe continua a ter duas terras. A metrópole, onde nasceu e onde está protegida de tudo, até das crises, e a terra abençoada, à qual o corpo nunca se habituou. Um clima muito forte para os corpos que não se criaram lá. A mãe fala com o tom que usava com as visitas. Uma terra abençoada. A mulher da mesa à nossa esquerda abana a cabeça concordante. Deixava-se cair um caroço de manga na terra e no dia seguinte crescia uma mangueira. E logo o marido. Uma terra rica. Café, algodão, diamantes, petróleo. Os filhos deles calados, como eu e a minha irmã. Uma terra tão farta onde nunca poderá haver fome. O homem da mesa que fica à nossa direita. Aquilo é gente que não se sabe governar. Vai haver fome e da que mata mais do que os tiros. Sem os brancos lá, aqueles desgraçados vão matar-se uns aos outros. O homem da mesa da direita. Quem não quer uma boa mãe, dá-se-lhe uma ruim madrasta. A mãe sorri. Só falta o pai a beber Yemonks. E podíamos estar a receber visitas, ainda que esta não seja a nossa casa. Ainda que o empregado se aproxime de nós com uma cara e diga: tenham devagar a mesa, que a bicha já chega aos elevadores. E a mãe, sem perder a voz que tinha para as visitas, com certeza, o meu marido não demora.